Bem, hoje é dia 15 de março de 2015, nós já oramos, já lemos aqui o texto de João, capítulo 1, versículo 43. E essa noite eu quero falar para vocês um pouquinho sobre essa experiência que Natanael teve quando foi convidado a seguir Jesus. Nós sabemos que a conversão é uma obra de Jesus em nós. Ele se interessa por nós e Ele se apresenta para nós. Mas existem várias maneiras, existem várias estratégias que Deus usa para isso. Existem aqueles casos do sujeito que estava andando na rua, pisou no chiclete, pisou no folheto, chegou em casa para ir no banheiro. Quando entrou no banheiro, ele viu que tinha um folheto preso no pé, leu o folheto e converteu. Existe aquele que está passando pela rua, vê a porta aberta, entra, ouve o evangelho, levanta a mão. Mas, convenhamos, essa é a grande minoria. O que acontece? Geralmente, o que acontece é que pessoas que nos amam e que nós amamos, elas vendo o que Jesus fez na vida delas, elas não conseguem se conter. Porque é tamanha a diferença, a obra é tão extraordinária que elas, movidas pelo próprio Espírito de Deus, elas começam a levar esse evangelho e nós somos alcançados. Então, se geralmente o que acontece é isso, por que não aprender com a própria palavra de Deus e começar a fazer como a gente pode observar na palavra de Deus? Quem está comigo, diga amém. Então, vamos ver aqui esse exemplo tão lindo da conversão de Natanael. Antes ainda, vamos ler aqui João, já que está em João 1 aí. Vamos ler João 1,36. Vamos ver como é que esses meninos converteram aqui. E olhando para Jesus, que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Então, João lá, primo de Jesus, que era para ser sacerdote, mas abriu mão do palácio, ou melhor, do templo, para poder viver esse ministério no deserto. Ele tinha os discípulos dele. E quando Jesus passou, ele disse aos seus discípulos: lá vai o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João já estavam tão, já ouviam falar tanto nesse Cordeiro de Deus que vinha, já estava tão na expectativa, porque João fazia questão de dizer: eu não sou o Messias. Eles falavam: quem é? Ele falava: vai vir. Mas você não é? Não, eu não sou. Mas ele vai vir. Mas você não é? Não, não sou, vai vir. E na expectativa, de repente, João chega e diz: lá vai aquele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele disse isso, os meninos já estavam na expectativa. Ó, Joãozinho, a gente te ama muito, você é um cara muito legal, maravilhoso. Amo essas refeições de gafanhoto com mel que a gente faz no deserto, entendeu? Tem sido assim muito bom conviver com você, congregar com você aqui, mas é porque assim, sabe como é, né? Você preparou a gente tanto tempo que a gente vai ter que seguir o mestre. E foram lá, deram o dedinho e foram seguir Jesus. Uma vez que esses discípulos foram seguir Jesus, vamos caminhar aqui comigo. Então ele disse, e olhando para Jesus que passava, disse: esse Cordeiro de Deus. 37, aqueles dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que seguiam, perguntou-lhe: vocês estão buscando o quê? Disseram: mestre, Rabi, que quer dizer mestre, onde o senhor mora? Onde pousa? Respondeu-lhe Jesus: venham e vejam. Foram, pois, e viram onde pousava, e passaram um dia com ele, era cerca da hora décima. Considerando que a primeira hora do dia é às 6 da manhã, façam as contas. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e que seguiram a Jesus. André, irmão de Simão. Quem é Simão? Pedro. Então André era discípulo de João. Que João? João evangelista que escreveu esse livro? Não. João Batista, primo de Jesus, ok? Então André era discípulo dele. E André foi um desses dois que seguiram a Jesus. André, irmão de Simão, Pedro, eram dos dois que ouviram João falar e que seguiram a Jesus. Ele achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: havemos achado o Messias, que traduz, quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus, fitando o olho nele, disse: você é Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos primeiro ver uma coisa aqui. Gente, esses meninos aqui não perdiam tempo. Eu quero, em nome de Jesus, que nós venhamos amadurecer e venhamos abrir mão de um conceito equivocado de que só pode ganhar outras pessoas e falar o amor de Deus o sujeito de 3 anos de convertido. Se você pega PhD em teologia para poder falar do amor de Deus para alguém, não. É só você deixar transbordar o que está transbordando o amor de Deus na sua vida, usa ele. Existem igrejas, uma vez eu li sobre uma igreja, que era ter uma estratégia interessante de evangelismo. A pessoa converte. Ele. Não é como nós fazemos, né? Mas é algo interessante em princípio. Em princípio. Porque o sujeito converte, e aí ele fica 1 ano sem poder fazer parte de ministério nenhum na igreja. Não é o que nós fazemos, né? Mas, por que é que eles pensam assim? Porque eles dizem, esse primeiro ano é para ele levar os amigos. O ministério dele é levar amigo. Levar amigo para aniversário de boneca, para batizado de papagaio. Tudo que tem na igreja, tudo que é na comunhão, ele, o ministério dele é levar os amigos para lá. Ele é treinado para isso. E assim, isso tem muita legitimidade e tem muita biblicidade. Porque eles não perdiam tempo. Vê o que aconteceu, André... Quando João falou a ele, André foi. E André, quando chegou, vamos lá, ainda aqui. E André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar, que seguiram Jesus. O que, que ele fez? A primeira coisa que ele fez quando saiu da casa de Jesus foi o quê? Foi achar Simão e dizer, olha, irmão, é o seguinte, achei o Messias. Você já reparou que às vezes a gente recebe Jesus e a última pessoa que a gente fala de Jesus são os nossos irmãos da casa da gente? Pai, mãe, a gente fica meio com vergonha. Mas o que a Bíblia está ensinando aqui é que André usou da intimidade que ele já tinha com o irmão dele, de sangue, para falar do amor de Jesus. Amém, amados? Aí a gente, não, mas meu irmão é muito duro, meu irmão. É engraçado, por que a gente acha a nossa família tão difícil? Porque a gente conhece eles, né? E aí a primeira coisa que André fez não foi ver as dificuldades, as resistências de Pedro, a dureza, porque ele era muito sanguíneo, colérico, muito... Não, o que ele fez? Foi chegar lá e falar do amor de Jesus. E aí o que aconteceu? Pedro foi lá e o levou a Jesus. E Jesus, fixando o olho, disse, você é Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, tu serás chamado Pedro, Pedrinha. Aleluia. Então, pensando dessa forma, eu quero que a gente pense um pouco na vida, na experiência aqui de Natanael, e possamos aprender um pouco mais sobre isso. Eu dei um nome de sermão, que eu espero que sejam alguns dentro dessa temática nesse mês. O nome que eu dei foi Lançando as Redes. Vamos dizer comigo, Lançando as Redes. Só as mulheres. Os homens agora, para humilhar. Agora revanche das mulheres. Pronto, os homens perderam, vamos ver. Primeiro, só a vida vinda da vida. Há um princípio básico em biologia de que a vida só pode vir da vida. Não se cria vida. Tudo que é vivo veio de algo vivo. Versículo 43. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e, achando a Felipe, disse-lhe, segue-me. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e, achando a Felipe, disse, segue-me. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Toda obra que Felipe fez, e que a gente vai ver aqui um pouquinho, foi uma obra que partiu de uma experiência que ele teve com Jesus. Como que esse princípio pode nos influenciar? Da seguinte forma, quanto mais vida com Deus, quanto mais experiência com Jesus você tiver, mais fácil vai ser você ganhar pessoas para Jesus. Quanto mais cheio de Jesus você estiver, mais fácil vai ser demonstrar com sua vida quem é Jesus. Ou seja, teoria em evangelização não ajuda muito. Teoria é boa, estratégia, teoria. Mas o que nos capacita mesmo para ganhar Jesus é a experiência que temos com Ele. Eu vou contar uma história engraçada. Porque se isso é verdade para quem engana, imagina para quem fala a verdade. Uma vez um amigo de meu pai chamou ele para uma reunião e falou de uma forma assim muito compenetrada, muito séria, e disse: olha, pastor Renato, queria uma reunião com o senhor, e não vou dar muitos detalhes para a gente não matar a charada, porque pode ser que alguém esteja ouvindo aqui e descubra quem foi. E aí, meu pai já falou, comentou sobre mim, e eu, o sujeito falou: não, leve Thiago também. E aí nós fomos para a reunião com esse irmão, e chegou lá, ele ainda muito sério, falou: olha, pastor, eu viajei para outra cidade, voltei aqui para Salvador, porque eu resolvi trazer algo que pode mudar a vida de vocês. E, meu Deus, é uma profecia, né? Alguma doutrina, alguma coisa que pode edificar a igreja. E aí sentou comigo: meu pai, o que é? O que foi? Ele falou: bem, eu trouxe aqui algo, fez um suspense, quase botou um fundo musical, e aí tirou de uma pasta que ele tinha, tirou uma caixa, botou em cima da mesa, abriu a caixa, e quando abriu a caixa, tinha lá dentro um equipamento emissor de raios ultravioleta para higienização da água de uso doméstico. Aí eu perguntei: onde é que acende? Óbvio, luz ultravioleta é uma luz. Aí, aí que está o segredo disso, é que não emite luz visível, só emite as ondas. Aí eu falei: onde é que bota a pilha? Não precisa, é uma carga eterna. Aí eu pensei comigo assim: ou ele teve algum problema de ordem psicológica, ou ele foi muito bem doutrinado para isso. Gente, ele falava com entusiasmo, e o olhar de meu pai, um olhar dele para mim assim, já me até cheirado. Meu pai disse assim: fica na tua, vamos ouvir o irmão, vamos ter paciência com ele. Só um olhar que ele me deu. E aí eu vi aquele irmão falando quase uma hora sobre os benefícios que aquilo podia dar, os testemunhos de curas tremendas que aquele equipamento tinha feito. E ali eu aprendi uma coisa, ele me fez um favor, porque meu pai teve que comprar o produto, né, por misericórdia do cara, mas ali ele me deu um grande presente. Eu entendi que a melhor pessoa para convencer é a pessoa que está convencida. Só convence quem está convencido. Como Paulo pregou semana passada, ser convencido é ser vencido por uma verdade. Nesse caso, ele tinha sido vencido por uma mentira. E era tão persuasivo, imagine se ele tivesse sido convencido por uma verdade. A pergunta que eu faço é: você foi convencido pela verdade do Evangelho? Se você foi convencido pela verdade que é uma pessoa, que é Jesus, você tem como, automaticamente, você tem como, do seu jeito, com a sua linguagem, levar esse amor que Jesus lhe convenceu para convencer outras pessoas. Amém ou não, irmãos? Então a ideia é o seguinte: só vida gera vida. Só dá para a gente levar a vida de Deus se essa vida se aplica em nós. Se essa vida já tem nos mudado. Se essa vida nos alcançou. Só a vida vinda da vida. 2. Mesmo envolto em incredulidade, até de quem ouve, vírgula, não se cale. 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Se você ver lá em Mateus 11:21, você vai ver Jesus falando assim: ai de Betsaida e Corazim, porque se em Tiro e Sidon se tivessem operado os milagres que em ti se fizera, há muitos se teriam vestido um pano de saco e cinza. Era um povo difícil, incrédulo. O povo que era da onde Filipe era um povo difícil. E aí a gente pensa assim: Itabuna é difícil, Itabuna tem muita incredulidade, Itabuna ninguém crê. Gente, com certeza Betsaida era pior que Itabuna. Se eu chegar ali na praça, falar assim: bora, traga os doentes aí, câncer, cego, coxo, pode trazer na praça, deve ter ser ali. Fala assim: bora lá, poxa, ande, pá, o cara andou. Cego, enxerga aí agora. Dá uma paradinha no olho dele e começa a enxergar. Bora lá, agora você aí, tá com fluxo de sangue, levanta agora, tá curado. Receba aí a cura, todo mundo curado. Irmão, acho que essa é um avivamento, hein? Mas por que que a gente costuma achar que o ambiente vai impossibilitar a obra de Deus? Porque às vezes a gente acha que o ambiente é mais poderoso do que Deus. Mas não é. Ao contrário, quanto mais o lugar é opresso, quanto mais o lugar sofre, quanto mais o lugar é oprimido, mais você vai ver a manifestação e a glória de Jesus no lugar. Por isso os missionários lá no Egito, na Coreia do Norte, nos Emirados Árabes, em países onde é proibido pregar o Evangelho, vem Jesus direto. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabunda a graça. Eu tenho que entender que o meu ambiente, ele nunca vai ser mais poderoso do que o Deus que eu creio e que eu sirvo. Então, irmãos, não é a circunstância que pode deter-nos de falar desse amor maravilhoso de Jesus. Mesmo envolto em incredulidade, até de quem ouve, não se cale. Ora, Filipe era Betsaida, cidade de André e de Pedro. Mesmo assim, o Senhor Jesus, por graça, chamou ele e ele o seguiu. Amém ou não, irmãos? 3. Anuncie Jesus como ele é. Agora, contextualize com quem ouve. O que é que o texto diz? 45. Felipe achou a Natanael e disse-lhe: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Vamos lá? Eu não posso. A vida vem da vida. Eu tive experiência com Jesus, eu tenho o poder em Jesus de falar do seu amor, amém ou não? Eu não posso achar que porque a pessoa é incrédula, ou mora num lugar difícil, ou tem uma vida difícil, mora numa cidade difícil, ela não vai crer. Porque nunca um ambiente é mais poderoso do que o Deus que muda qualquer circunstância, amém ou não? 3. Anuncie Jesus como é, ele é. Mas tenha a sabedoria de contextualizar ele para a pessoa que está lhe ouvindo. Olha só. Felipe achou Natanael e disse-lhe: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Vamos lá? Irmãos, Jesus disse que Natanael era o quê? Um israelita que não adoro. Um bom israelita, um cara que cumpria a lei, um cara que conhecia Moisés, conhecia os profetas, conhecia que Jesus seria nazareno. Ele nasceria em Belém, mas ele seria de Nazaré, que a Bíblia não se contradiz, ela se completa. Então, se Natanael fosse um grego, um romano, o que é que se falaria? Olha, eu encontrei aquele cujo em Atenas, no Areópago, existe um altar sem estátua chamado ao Deus desconhecido. Vocês conhecem isso? Paulo pregando em Atenas, no Areópago, que era um lugar que reverenciava todos os deuses, tinha um altar que era o Deus desconhecido. Então Paulo vai e diz: esse Deus desconhecido que eu quero pregar para vocês. Entendeu? Você tem que contextualizar. Para quem você está pregando? Às vezes uma pessoa católica, carola, ultracatólica, não começa falando mal de Maria, não, pelo amor de Deus. Amém ou não, gente? Tem que começar dizendo: olha só que coisa, olha, teve coisa linda, é o credo, perfeito o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, perfeito. Então, olha, é uma declaração de fé mesmo, vou te contar, viu, tá certo, isso aí é bom demais. Vai ganhando a pessoa, vai ganhando. Aí, você diz um negócio desse, a pessoa geralmente fala assim: olha, vou dizer uma coisa que eu não gosto de crer, de falar mal de Maria, mãe de Deus. Eu falo assim: que absurdo, como é que fala mal de Maria? A Bíblia diz que Maria foi bendita entre as mulheres. Bendita entre as mulheres, sua Maria. A pessoa que fala isso, a pessoa tem que ter paciência e rezar por uma pessoa dessa. Aí vai. Geralmente, nesse capítulo, a pessoa já diz: você é bem diferente. Aí diz: não, é Jesus. A pessoa está mais aberta. Aí, a pessoa diz assim: olha, porque Deus é um só, é verdade, olha só. Você sabia que a cristologia católica é igual a cristologia protestante? Sobre Cristo é a mesma cristologia. Filho de Deus, Deus, único remissor dos pecados. No Concílio Vaticano II, houve um grande celeuma, porque muitos teólogos mariólatras queriam a doutrina da corredenção de Maria. Mas por pouquíssimos votos, me perdoem eu não lembrar agora, mas por pouquíssima margem de votos, a corredenção de Maria foi derrotada. E o católico, então, continua com uma boa cristologia de que a salvação é só em Cristo. Pelo menos na teoria. Então, há coisas que nos aproximam. E meio a isso, relacionamento, caminhar, amar, servir. Irmãos, teologia não ganha ninguém, não. O que ganha a pessoa é ela ver Jesus em você. Amém ou não, irmão? A pessoa tem testemunho de Jeová. Gente, olha, se tem uma coisa que eu fiz testemunho de Jeová, é você dizer que Jesus é Deus. Calma, tenha calma, na hora certa você vai dizer. A pessoa fala, Jeová te abençoe, você fala, Jeová não, Jesus, pelo amor de Deus, não faça isso. Jeová te abençoe, amém. Porque na verdade, às vezes, essa intransigência nossa está escondendo uma preguiça de andar mais uma milha, de amar a pessoa. Então, anuncie Jesus como Ele é. Você não pode também passar chocolate em Jesus, não. Jesus é Jesus, ok? Não vai ter que fazer que nem um cara que queria evangelizar, ele chegava no shopping e dizia assim, Antônio! Aí o cara dizia, não, meu nome não é Antônio, não. Eu falava, não é? Ah, tá de brincadeira, Toninho. Aí o cara falou, não, meu nome não é Antônio, não. Eu falei, não é? Você tem um irmão chamado Antônio? Não, não tenho. Nem um primo, não. Rapaz, você é a cara de um amigão meu que nunca mais vi chamado Antônio. Tem por falar nisso? Aí começa a evangelizar o cara. Eu não acho que isso é uma boa estratégia. Ok? Não, é uma boa estratégia. Não, a gente não pode levar o evangelho de forma frívola. O evangelho é coisa séria. Mas eu posso contextualizar para alcançar a pessoa. Paulo diz, eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Amém ou não, irmãos? Então, senta, come. A Bíblia diz que a gente não pode sentar e comer. Não é com ímpio, não. E não pode sentar e comer com um falso crente que se diz crente e não é crente. Eles conhecem nem sente para comer. Mas com um cara que é macumbeiro, que é carola, que é espírita, que é... Se você não domina o assunto, não converse. Você não ficar com o nome na sua cabeça. Às vezes a gente senta com um cara, esse cara é inteligente, intelectual, fala assim, olha, você sabia que o Steve Hopkins começou a admitir a possibilidade de uma força que moveu a criação? Uma força. Então, será que não é Deus essa força? Não vá por aí, não. Não vá por aí, não, porque o cara vai dar um... Se o cara for preparado, ele vai... Inclusive, esse é o cometa gnóstico. Existe um Deus impessoal. Não é o que a gente prega. A gente prega Jesus, pessoa, amém? Então, a gente tem que apresentar Jesus como Ele é, de forma simples, mas considerando quem está ouvindo. Eu aprendi uma coisa com meu pai, que foi meu professor de pregação. Ele dizia assim, você tem que considerar qual é o auditório que está lhe ouvindo quando você for pregar. Tem que contextualizar a linguagem, o que você vai pregar. Nunca pode ferir os princípios da palavra, amém, irmãos? Mas a gente tem que levar a palavra de uma forma que vá persuadir. Persuadir significa envolver em amor a pessoa, para atraí-la para Jesus. Amém, queridos? Então, que em nome de Jesus, nós anunciemos como Ele é, mas contextualizando com quem ouve. Amém, queridos? 4. Não desista na primeira resistência. Jesus é precioso, mas talvez a pessoa ainda não saiba disso. Eu lembro que o Steve Jobs, ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia assim, o criador da Apple, fundador da Apple. Ele dizia assim, as pessoas não sabem o que querem até que você mostre. Gente, ele falou isso por smartphone. Talvez não seja verdade para o smartphone, mas é verdade para Jesus. As pessoas sabem que tem um vazio, sabem que tem uma falta, sabem que tem uma carência, sabem que tem um lugar para um motor dentro de um carro, mas não sabem o que botar ali, começa a encher de tranqueira. Elas não sabem que é Jesus, que, como diz Santo Agostinho, que nós temos um vazio do tamanho de Deus, só Deus preenche. Elas não sabem, elas precisam que você anuncie corajosamente. Então as pessoas não sabem o que precisam até que você diga, diga em nome de Jesus, crendo que o Espírito Santo vai envolver suas palavras. Então, eu podia ter resistência e, não, tentei uma vez, fiz minha parte, não, Não desista na primeira resistência. Jesus é muito precioso, muitíssimo precioso, mas a pessoa ainda não sabe disso. Versículo 46. Perguntou-lhe Natanael: pode haver coisa boa de Nazaré? Jesus podia falar assim, murche, que nem ele falou com o figueiro. E Natanael vai murchar. Podia fazer? Podia. Às vezes o que a gente faz? A gente vai falar do amor de Deus, e a pessoa fala assim, e quem é você para falar de Deus, rapaz? Você outro dia estava aí no rei comigo, pegando todas, fumando todas, bebendo todas, vai falar de Deus, rapaz? Às vezes você não era desse tipo, mas o cara diz assim, como é esse negócio aí, velho? Não é de Deus, de dar dinheiro para pastor? Estou fora disso, velho. Nem adianta você falar, não, mas a nossa igreja, as finanças são abertas. Não adianta nada. Ele está resistindo. É natural da carne resistir. Mas o que, é que Jesus fez? Olha que coisa linda. Jesus é lindo demais. Não desiste na primeira vez. Jesus é precioso, mas talvez a pessoa ainda não saiba. Perguntou a Natanael, pode haver alguma coisa boa vindo de Nazaré? O que é que Felipe falou? Aleluia. Venha ver. A pessoa vai dizer assim, mas tem alguma coisa boa de Deus? Você pode dizer assim, venha ver. Venha ver se aplica em várias instâncias. Primeiro, você pode falar com ele, olha, olha como devia ter mudado muito, cara. Coisa linda. Coisa linda. Né? Você vai dizer assim, olha, eu procurei muitas ajudas do psicólogo, do coach. Mas foi muito útil tudo, mas o meu vazio continuava, eu me sentia sem sentido. Você lembra como eu era? Você é meu amigo, você bebia comigo, você saia comigo. Mas ó, vou dizer pra você um negócio, paz, minha vida mudou. Aí o cara vai pensar com ele assim, mais um fanático. Não é possível. Cada hora tem mais um. Ele vai pensar algo assim. Você pensaria em algo assim, aqui pra nós. Mas o que a gente faz? Jesus é muito precioso para eu poder ficar dando pérola aos porcos. Não, gente. Não. Não é porco, não. É uma ovelhinha perdida de Israel, gente. É alguém que Jesus morreu por ele. Jesus ama aquela alminha. Você vai falar, geralmente, Filipão seguiu, Pedrão seguiu, Natanael, que era um bom israelita, se achava, disse, porventura, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Geralmente as pessoas descredibilizam o nosso grupo como igreja, ou até a nossa vida própria, para tentar resistir à obra que Deus quer fazer com ela. Mas quem está aguilhonando, quem está levando, quem está conduzindo é quem? É o Espírito Santo. Você só está sendo um instrumento. Desista não. A pessoa deu uma resistida, ame mais. A fonte do amor se chama Jesus, gente. É só orar pela pessoa, como nós vimos ali. Ora, jejua, ora. Aí você não aguenta mais não, é muito chato, anda um pouco mais. A Bíblia diz que Tomé era o mais incrédulo dos discípulos, dos apóstolos. Mas foi o primeiro que, quando enfiou o dedo do lado de Jesus, disse, tu és Deus. Primeiro apóstolo a chamar Jesus de Deus foi Tomé, quando enfiou o dedo do lado de Jesus e viu que Jesus tinha ressuscitado. Então, às vezes, o mais incrédulo é o que vai ser mais crente. Não. Então, em nome de Jesus, não desista. E convide a pessoa para ver o que você vive. Primeiro, convide ela para escanear sua vida, para ver como você mudou. Por isso que é importante que você mude. O próprio Jesus falou na oração sacerdotal em João, disse, Pai, eis aqui isso que o Senhor me deu. Só se perdeu o filho da perdição, que já era perdido mesmo. E eu oro por eles. Vou lembrar o que eu vou falar. Jesus falou assim, isso eu fui me lembrando. Eis aqui o que o Senhor me deu, e todos, estão todos aqui. Eu me santifiquei a mim, por eles. Gente, é forte isso. Jesus santificou-se a si, por si mesmo e pelos seus discípulos. Será que você não tem que santificar também? Pelas pessoas que estão levando o amor de Deus? Não é só por você que você se santifica, não, minha filha. É pelas pessoas que Deus já colocou no seu coração. Paulo falou a Timóteo, santifica-te a ti mesmo por ti e pelos fiéis. Então, irmãos, quando a gente santifica, a gente busca, e estamos estudando aqui na escola bíblica sobre a santificação, ter sido uma bênção, bora acompanhar no site que não pôde vir, nós temos que, em nome de Jesus, entender que eu não posso desistir na primeira, não. Jesus é precioso, mas a pessoa pode não saber ainda disso. E eu tenho que investir um pouco mais nela. Eu tenho que me santificar para chamar ela para ver minha vida. O outro convite que você vai fazer é para que ela vá ao núcleo. Venha e veja. Onde Jesus manifesta na sua vida? Na sua vida pessoal com Deus, no seu discipulado, no seu núcleo, aqui na congregação. Então a gente tem que ter ousadia e coragem de dizer: venha ver. Venha ver. O núcleo é um programa extraordinário, inclusive mais eficiente do que trazer para aqui domingo à noite. Já tem uma galera que não veio aqui ainda, mas está indo para o núcleo. Aí vai para o núcleo, conhece o Evangelho na casa, que é a melhor forma de ver o Evangelho, e depois vem aqui só celebrar todos os núcleos juntos. Então, orar pela pessoa é fundamental. Para quê? Olha, eu costumo dizer uma coisa, quando alguém tem alguém que diz assim, ah, eu estou interessado por uma menina, é uma serva de Deus e tal, ela é uma bênção, eu vou estar orando por ela já? Não, tem que orar. E quando você ora, quanto mais você orar por ela, mais se desenvolve um amor santo por ela. Ore. Às vezes um casal está frio, marido com mulher, e diz assim, ah, eu queria estar mais ligado à minha esposa, amando mais. Ora mais por ela. Orar é incrível, orar nos desperta em amor, irmãos. Qualquer tipo de amor. Se você tem dificuldade com alguém que lhe magoou, ore pela pessoa. É fantástico. Jesus falou, ore por aquele que te persegue e abençoe quem te maldiz. Funciona. Amém? Então começa a orar por aquelas pessoas. Eu já estou com a minha lista. Estou com a minha lista. E olha a lista punk, velho. Uma lista show. É gente que eu estou orando assim que eu vou, em nome de Jesus, aqui para junho, pelo menos, estou falando coletivamente como igreja, porque eu tenho um pouquinho de galardão quando vocês fazem obra, porque vocês são minhas ovelhas, né? Então também pega um pouquinho da bênção. Mas eu digo assim, eu pessoalmente, eu estou trabalhando para encher uma carreirinha dessa aqui, pelo menos, 5 pessoas. No meu trabalho secular, falando do amor de Deus, servindo mesmo, amando, cuidando, disponibilizando, e aí orando, e aí vou começar a chamá-la para casa, já chamei algumas vezes, algumas pessoas já foram, e eu vou levar, e aí vou continuar falando do amor de Deus, logo vão estar aqui congregando com a gente, amém ou não? E mais do que isso, vão estar ganhando outras pessoas para Jesus, e com essa mesma estratégia de amar, de cuidar, de caminhar. Então a gente não pode, a faculdade só tem credo que cursa de psicologia. Não! É Betsaida, meu irmão, que de lá vai sair Felipe, que vai chamar a Natanael. Amém ou não? Vamos lá para a gente terminar. Deus está falando com você, diga amém. Não desista da primeira resistência. Jesus é precioso, mas talvez a pessoa ainda não saiba disso. Perguntou-lhe Natanael, pode haver alguma coisa boa em Nazaré? Felipe disse o quê? Vem e veja. 5. Jesus vai expressar o seu potencial sobrenatural. Ponto. Te deixe usar. Versículo 47. Porque a gente pensa assim, mas as pessoas que eu estou pensando são muito duras, muito difíceis. Quero dizer uma coisa para você. Primeiro, que essa dureza de coração, dureza de serviço, eu era adolescente e estava no culto da Jocum, poder, glória, fogo, unção. Aí veio um menino lá, um missionário, botando minha cabeça, que Deus começou a falar, Deus falou assim, eu vou te levar para um lugar de um povo de dura serviço. Aí eu, amém, Senhor. Aí só não sei o que é esse negócio, mas amém. Aí foi o dicionário, né? Serviço é nuca. O que é uma nuca dura? Um tio de Paula, chamado Kela, cara muito legal, ele foi assaltado na ilha, e só que ele tem uma dificuldade que o pescoço dele não dobra, é duro o pescoço dele, ele é uma figura, é pitoresco ele, gente boa demais. Aí, eu me divido com o evangelho, eu sei você, o ladrão falou assim, ajoelha, aí ele, Meio duro, né? Ajoelhou. Aí ela falou assim, abaixa a cabeça. Ele abaixou o corpo. Aí ela falou assim, abaixa a cabeça. Ele abaixou o corpo. Quando ela deu na terceira, abaixa a cabeça. Falou assim, meu amigo, meu pescoço não dobra, não. O pescoço dele não dobra, ele tem uma dura cerviz. Mas espiritualmente, o que é a dura cerviz? A dura cerviz, sempre na Bíblia, é atribuída não aos outros povos, mas sempre atribuída a Israel. Coração duro é dentro da igreja, gente, de alguns. Mas o povo lá fora está pedindo para ser evangelizado, está pedindo para receber o amor de Deus. Aí você fala, pastor, cuidado para o senhor não ficar meio assim, autoajuda aí, viu? Porque vai empurrando para ver se cola. Não. Eu só estou falando para vocês o que a Bíblia diz. Só isso, nada, nem uma vírgula a mais. Assim, então por que aqui não está cheio agora? Porque será. Porque não tinha pregado esse sermão ainda para você, a culpa é minha. Aí você vai baixar na internet, vai ouvir uma vez, duas vezes, três vezes. Porque você sabia, velho, o poder de Deus que está na sua boca é forte. Aí você diz assim, mas quem convence é o Espírito, mas a Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? Todo o inferno trabalha para que você seja convencido de que você não tem capacidade de falar do amor de Deus. É mentira. Que Jesus falou, ide fazer discípulos das nações. Ensine-os a guardar todas as coisas, batizando-me do Pai e do Espírito Santo. E se você fizer isso, eu vou estar com você até o dia que eu vou voltar. Então vamos entender o seguinte. O sistema hoje tenta nos proibir de fazer isso. Os conselhos de ética da sociedade, das profissões, tentam nos impedir disso. Eu não estou nem para os conselhos de ética. Eu estou para levar o amor de Deus. Eu tenho que ter muito profissionalismo e fazer meu trabalho bem feito. E na medida que eu ganho respeito dessa pessoa por fazer meu trabalho bem feito, aí eu vou usar isso para falar do amor de Deus. Amém, não? Eu lembro de uma pessoa que foi instalar um equipamento lá em casa. O cabo enrolado. E o cara só pregava, aspas. E eu deixei ele achar que eu era descrente. E ele pregava, e me enrolando, fazendo a conta errada para me roubar. São Francisco, de fato, era um santo homem de Deus. Ele dizia, pregue sempre. Fale só se for necessário. Você tem que ter uma atitude profissional, fazer esse dever de casa, fazer, ser um bom profissional, ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom parente. E aí você anuncia o amor de Deus. Continua anunciando, porque você já está anunciando com a sua atitude. Amém ou não, irmão? Amém ou não, irmão? Então, Jesus vai expressar o seu potencial sobrenatural, porque nós dizemos assim, pastor, mas fala a verdade aí, tem que rolar um milagre, senão fica difícil. As pessoas hoje ouvem muita conversa. Versículo 47. Jesus, vendo Natanael, aproximou-se dele e disse a seu respeito, eis o verdadeiro israelita, de quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, você me conhece de onde mesmo? Jesus disse, antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Irmãos, Deus quer usar você como agente do sobrenatural dele para quem você anunciou o evangelho. Eu lembro que tinha um colega da faculdade que sempre me ridicularizava. Mas teve uma vez que a vida dela apertou, ela foi pedir oração para quem? Para a professora? De psicologia humanística? De psicodrama? De psicanálise? Não, ela pediu oração para mim. E eu falei o quê? Ah, agora você quer oração, né? Pois eu vou orar para o seu filho morrer. Foi isso que eu disse? Não. Eu falei, claro que eu oro por ele. Como é o nome dele? Vou anotar aqui. Vou orar. No outro dia, e como é que está seu filho? E aí, como é, melhorou, cresceu? Jesus vai usar você para mover algum milagre daquela pessoa. E o milagre do tamanho da necessidade dela para crer. Tem pessoa que crê sem milagre, tem pessoa que só crê com milagre. Jesus vai usar você para operar um milagre. Aí o pessoal chega e fala assim para você: tem uma dor de cabeça crônica, nunca melhorei. Diz: olha, posso orar para você? Vai que a mulher é curada na hora. Ela vai dizer assim: seu santo é forte. Aí você diz: amém, o santo é Jesus. Ah, pastor, e se a pessoa não for curada? Gente, você vai na loja de luta livre e compra um mordedor para ela. Ela pode ter uma disfunção da mordida. Pronto, vai ficar boa da dor de cabeça. Muitas pessoas têm um tipo de enxaqueca que é por causa da disfunção da mordida. O que eu quero dizer com isso, com essas brincadeiras e com a seriedade, que é o que mais importa na minha prédica aqui hoje à noite, é o seguinte: prédica, gostava da palavra? Irmãos, o que não dá para a gente ficar calado, para ficar omisso. O mundo está apertando para o inferno, correndo para lá. Mas a gente vai, em nome de Jesus, a gente vai se apaixonar por essas almas que estão ao nosso redor. Amém, irmãos? Amém. Para terminar, e por fim, a confissão vai vir. Aleluia. 49. Respondeu Natanael: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus disse: por que te disse, te vi debaixo da figueira, você crê? Você vai ver coisa muito maior. Você vai se surpreender, Lucas. As pessoas vão converter por ver coisas que você já talvez ache pequenas. Tem gente que entra na vida nova e converte por causa do grande milagre da comunhão que o Senhor nos deu. Para você talvez será algo pequeno, mas para a pessoa que não sabe o que é isso, diz: meu Deus! Peraí, que povo doido é esse? Parece cigano. No bom sentido da palavra? Então, qual milagre Deus vai usar você para comunicar? Não sei, mas Ele vai usar você. Você é um agente de milagres de Deus. Eu sou um agente de milagres de Deus. E eu vou levar o Evangelho do Reino de Deus. E eu vou continuar anunciando o Evangelho do Reino de Deus. O milagre que Deus vai operar na minha vida, através da minha vida, vai ser do tamanho da necessidade da pessoa para que ela creia. E por fim vai vir a confissão. E acrescentou Jesus: em verdade te digo que vereis o céu aberto e os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Filho, você está achando isso bom? Você vai ver a coisa? Você está achando isso bom? Ótimo, você vai ver uma glória, a majestade, vai vir descendo para levar você para o céu. Porque a pessoa geralmente não converte porque é para o céu. Não, gente, a pessoa converte porque está carente de Deus e precisa de uma experiência com Deus. Ela depois vai entender o que é céu. Até hoje eu não entendi direito o que é céu. Eu não sei se lá vai ter churrasco, se não vai ter. Desculpa confessar para vocês, sinceramente. E aí fica um monte de crente: grande cruzada evangelística com um grande pastor fulano de tal. Eu não sei nem o que é cruzada, nem o que é evangelística, nem quem é o pastor fulano de tal. Aí enche de crente para ser evangelizado de novo. Tudo bem, é bom isso, é legal. Algumas pessoas convertem. Mas a estratégia que eu estou propondo é a estratégia de evangelismo relacional. Amém, irmãos? Nós vamos ganhar e cuidar das pessoas que o Senhor vai nos dar. Amém? Vamos ficar de pé para terminar a orar, que eu acho que você já entendeu a mensagem. Senhor, Tu és todo-poderoso, maravilhoso, poderoso, amoroso, bondoso. O Senhor nos ama e o Senhor quer nos usar para ganhar muitas e muitas almas e para cuidar delas e para fazê-las ganhadoras de outras almas. E nós, Senhor, não vamos, em nome de Jesus, desistir na primeira dificuldade. Não vamos. Nós vamos, Senhor Deus, amar, orar. Nós vamos comunicar com a nossa vida o Teu amor. Porque uma vez que a vida está em nós, vida gera vida. E nós vamos levar a vida do Senhor para outras pessoas. Senhor, em nome de Jesus, não deixa que nós sejamos detidos pela incredulidade. Não, em nome de Jesus. Não, Senhor. Nos faz crer que o Senhor é maior do que o ambiente de incredulidade que cerca uma pessoa. O Senhor é maior da incredulidade que está dentro dela. O Seu sacrifício na cruz é maior do que qualquer barreira. Senhor, nós vamos pregar o Evangelho todo, a todas as pessoas e a pessoa toda. Vamos mudar uma vírgula do Evangelho, mas nos dá graça para contextualizá-lo. Nos dá graça para levar de uma forma que a pessoa entenda, falando de uma forma simples, servindo e amando a pessoa. Não nos deixa desistir da primeira vez. Senhor, as pessoas não sabem o quanto o Senhor é precioso, faz insistir quanto tempo for necessário. Senhor, eu sei que o Senhor vai expressar o Teu sobrenatural através de nós. Nos usa em nome de Jesus. Nos faz crer que o Senhor vai nos usar para expressar o Teu sobrenatural, sim. Porque o Senhor é o Deus que sabe atender a real necessidade de cada pessoa. E Senhor, nos faz nos alegrar com a confissão que vai vir, porque vai vir em nome de Jesus. Não tem esse que o Senhor vai nos usar, vai nos levar e a palavra vai voltar vazia. Nos faz crer assim, Senhor. Nos faz andar pela fé, agir por fé, crendo que o Senhor é Deus que vai operar através de nós. Não nos deixe ser, Deus, ser incrédulos por circunstâncias. Não nos deixa, não, Senhor. Acorda-nos, acorda o Teu povo. E nos faz amar e servir com os nossos bens, com a nossa casa, com o nosso tempo. Porque nada daqui vamos levar a não ser almas. Não vamos levar diploma, não vamos levar nem filho, porque lá no céu não vai saber quem é filho. E se vai saber, não vai ser mais filho, vai ser irmão somente. Mas alma vamos levar muitas, em nome de Jesus. Vamos levar. Desperta-nos a orar e cuidar dessas pessoas. Servi-las, amá-las. Não desistir delas, até que o Senhor opere um milagre. E nós possamos testemunhar da confissão delas de que Jesus é Cristo, Jesus é o Mestre. Aleluia! Nós recebemos o poder do céu, Senhor. Recebemos a unção do Senhor para anunciar o Teu Evangelho. Nós vamos levá-lo em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Aleluia. 2 minutos de aviso, depois eu vou... Não gosto da palavra despedir, não, né? Um país que tem tanto desemprego, fala despedir, não. E eu vou te dar um tchau para sua casa. Irmãos, amanhã é dia de núcleo. Amém ou não? Não só amanhã, mas também terça, quarta, futuramente quinta, e assim por... ou sexta e assim por diante.